Chegando agora para a edição número 61 do podcast Three Wide. Eu já vou, cansei de falar em 60, então agora vai ser por número, porque eu não dou conta mais já. Ficou muito difícil, né? Então, faltou das aulas de matemática onde falava. Edição número 61. Vamos trazer essa semana as etapas que foram realizadas no Texas, né? Etapas emocionantes. Diga-se, já que os campeonatos estão chegando ao final. Nesse primeiro bloco a gente vai trazer a prova da Truck Series, né? Já, como todos sabem, a vitória do Kyle Busch, né? Infelizmente, eu acho, para quem gosta de acompanhar mais a categoria, mas felizmente para os fãs do Kyle Busch. Então hoje, novamente, só eu e o Leonardo Guina, né? O Hélio está resolvendo problemas pessoais lá em Campo Grande, né? E estudando também. E gostaria também de aproveitar a abertura do programa, parabenizar o Leonardo Guina agora, que é um homem mais responsável do que ele já era, né? Agora que ele é o pai da Pietra. Ela nasceu na segunda-feira, né, Leonardo? Segunda-feira, 8:30 da manhã. Então, a Pietra veio logo no começo da semana aí. Dia 3 de novembro. Então, a gente tem que só desejar saúde para a Pietra e sucesso para o Leonardo, para que possa educar ele e a Lu também, né, que ele não fez sozinho, né? Possa educar a Pietra aí com todo o carinho e amor que ela merece. E desde já agradeço, meu Pedro, pelo carinho, tanto não só de você, mas todos os meus amigos aí que me acompanham. E parabenizou durante toda a semana aí o Guilherme Goyal Martins, o nosso ouvinte mais fluente aí, que está sempre em todas as edições. Ele mandou um vídeo, falou, vai preparar um vídeo muito legal no comercial. Bom, tá, e a Pietra está aqui do meu lado aqui, ó. Qualquer choro que vocês ouvirem, é ela. Nós já estávamos acostumados com a Laika, a Pietra só vai acrescentar ainda mais ao nosso programa, né? Caso ela venha fazer alguma participação especial. Então vamos lá, Leonardo, já vamos começar falando da WinStar World Casino Resort 350, que foi realizada na noite de sexta-feira lá no Texas. Seus destaques e comentários aí para você, tá? Bom, etapa no Texas muito interessante da Truck Series, muito movimentada, uma corrida boa. Eu particularmente gostei dessa corrida. Apesar, claro, do domínio do Kyle Busch, né? Domínio total do Kyle Busch aí. Liderou a maior parte das voltas todas. E o Delorce Jr., infelizmente, o Delorce Jr. acabou tendo problema de motor Delorce Jr. E acabou, né? Claro, ficando no colo do Kyle Busch. Só fazer falar um detalhe aqui, o Truck 51 esse ano já foram 9 vitórias das 20 largadas, ou seja, quase metade das corridas o Truck 51 levou. 7 vitórias do Kyle Busch, que foi na noite do Texas, né, conseguiu sua 7ª vitória no ano, e 2 vitórias do Eric Jones. Eric Jones, se não me engano, foi Texas e o Las Vegas. Minto, foi Iowa e Las Vegas. O Eric Jones venceu. E o Eric Jones também foi o único piloto que terminou com esse Truck 51 aí abaixo do top team. Foram 4 corridas que ele terminou abaixo. Então, assim, mostra o tamanho de equipamento que é o Truck 51. Como o Truck 51 é muito bom, muito bem preparado esse Truck 51 aí. E mais uma vitória na conta do Kyle Busch. Kyle Busch agora soma 42 vitórias na Truck Series. Como eu já falei uma vez, volto a falar, para mim, o Kyle Busch deveria ser o Frank Kimmel da Truck Series ou da National Light Series. Ele deveria pegar essas categorias aí e embestar e ser o cara que mais venceu, mais liderou, mais título, fazer 10 títulos seguidos para nunca mais ninguém fazer isso aí. Já que na Sprint Cup, é outra história, né? Mas na Sprint Cup aí, ele tá batendo na trave aí, já faz 12 anos que ele tá batendo na trave com o Kyle Busch. E quando ele anda na Cup, na Truck Series e na National Wide, ele sobra, né? Bom, mas isso aí já é um outro assunto. Bom, já partindo aqui para os destaques da corrida, eu tenho 4 destaques aqui. Né? Perdão, 5. O meu primeiro destaque é o Jeb Burton, que enfim fez uma boa corrida no ano. Né? Enfim, ele o mais interessante é que esse ano ele até liderou com 7 voltas lá em Eldora, mas foi numa bateria também. Não foi nada assim para mostrar que seria um dos vencedores da corrida, né? Então, o Jeb Burton fez sua melhor corrida esse ano, terminou em segundo colocado, ainda não liderou nenhuma volta, uma corrida mesmo, sabe? Mostrando que não, eu estou aqui para vencer. Aí foi o melhor final de semana aí do Jeb Burton, terminando em segundo colocado. Meu outro destaque, terceira semana seguida, né? Third week in a row do Timothy Peters, ele venceu Talladega, segundo em Marshall e terceiro no Texas. Bem interessante esse número aí do Timothy Peters aí. Ele que depois da vitória dele em Talladega, ele subiu de sétimo para quinto no campeonato e vem descontando essa diferença. Está chegando ali entre os líderes. Claro que ele está muito longe ainda para lutar para o título. Não tem chance alguma de lutar para o título, querer título, mas ele está chegando nos quatro colocados aí para cima da tabela perto dele ali. E outro destaque também é o Taylor Rich, que segundo o Pedrão tinha que ser expulso da Tanto. NASCAR. Assim, você punha de vez em quando, como foi feito lá em Pocono, né? Também tem um Nacional, cara, foi quando o cara estacionado fica lá, né? agressivão e tal. Aí ele terminou corrida em quarto, mais um bom resultado dele. Agora nas últimas sete corridas são seis top 10, três top 5 e apenas uma corrida que ele terminou fora do top 10, que foi em Las Vegas. Então tá aí o Taylor Rittich aí acertando a mão nessas últimas corridas do ano aí. Vamos ver o que ele vai fazer em Phoenix e lá em Homestead, né? Um bom resultado aí pro Taylor Rittich. E esse aqui acho que até dispensa comentário, mas eu só vou falar dele, né? Ele que tem o, segundo o Pedro, ele fez um pacto com o cara lá de baixo. Tá aí o Matt Crafton, terminou em quinto colocado, mais um top 5 para ele. Agora ele soma 12 top 5. Vamos começar do começo, né? Ele tem duas vitórias, 12 top 5 e 15 top 10 em 20 largadas. Ou seja, apenas 5 corridas fora do top 5, do top 10, né? Dessas cinco corridas fora, ele teve duas que ele estacionou, que ele acabou batendo, ficou fora da corrida. Ele tem só dois DNF. A média de chegada dele é 7.1. Então não tá aí porque o Crafton tá caminhando pro seu segundo campeonato. E para terminar aqui meus destaques aqui, o canadense, o Cameron Haley, ele que fez a sua corrida na Truck. É, ele estava no Truck 32 da Turner, ele fez a corrida no Truck 30, a primeira corrida no Truck 30 da Turner, como ele estava no 32, passou para o 30 agora. Fez uma boa corrida, terminou, largou em quinto, né? Largou ali abrindo a terceira fila, largou em quinto, terminou em décimo, né? Então, um bom resultado aí pro canadense Cameron Haley. Ele tem fazendo boas corridas aí, ele tem apenas, se eu não me engano, tem três largadas, dois top 10. Então, parabéns aí pro canadense aí. E esse, só para lembrar, pessoal, esse truque aí estava encostado desde quando o Horner não voltou mais nele. Depois da corrida de Bristol, lá em agosto, a corrida de Bristol noturna na quarta-feira, desde aquela corrida que o truque 30 não voltava para a pista. Pedro? Maravilha, Léo. Bom, eu vou resumir um pouquinho do que foi a prova antes. Prova estava na mão da Kyle Busch Motorsports, com certeza, né? Foram 130 voltas, praticamente 131 voltas lideradas pelo time, 51 pelo Bubba, 80 pelo Kyle Busch. Reclamei muito durante a corrida e chega a me soar estranho. Essa caminhonete número 51 nunca ter problema. É engraçado. Agora, eu não sei qual que é a do Kyle Busch também, se ele é egoísta ao ponto dele preferir vencer uma corrida, né, com o melhor equipamento e deixar o cara que está brigando por título e realmente tinha chances reais de ser campeão caso vencesse a prova, com equipamento inferior. E aí o equipamento do Bubba Wallace acaba dando problema. Mas isso aí é uma escolha interna, talvez. Porque, na verdade, o Kyle Busch não tem nada, né? Tudo é do Gibbs e ele só põe o nome lá em cima e a gente não entende quais são A as. KBM até que. A KBM ali até que tem um pouco mais dele, mas quando era lá na Nationwide, tanto Nationwide, que não era nada, não. O time, né? Mas, assim... Só emprestou o nome, só. A Gibbs fornece praticamente tudo pra ele, né? Ele dá nome ao time. É complicado dizer, mas eu acho assim, mesmo se você for esse dono do negócio, cara, era muito mais interessante pra ele ter o nome de um piloto como campeão da categoria com a caminhonete dele, né? E porque ele vai ser corrido, que é uma coisa já que é comum. Ele é muito mais rápido que o Fylde inteiro da Truck Series. Não tem como brigar com esse talento natural do Kyle Busch. Que nas categorias menores, ele é mesmo o melhor piloto no Fylde. Não tenho dúvida disso. É, na Truck, principalmente. Na Truck, o domínio dele é absurdo. Né? E a número 51 é sim a melhor caminhonete. Então, na minha opinião, podia ser muito mais fácil trocar o adesivo, né? Colocar em vez do 51, 54 e colocar o adesivo do 54, do 51 na 54, enfim. Mas vitória merecida do time. É, o Bubba Wallace, enquanto teve equipamento, fez o que precisava fazer, lutou para ser campeão realmente. Uma pena, eu entendi a frustração dele. Depois, não quis dar entrevista. É óbvio, né? Ele viu que as chances dele de título foram por água abaixo e era de... Ainda não foi realmente, mas infelizmente ninguém vai tirar do Matt Crafton. Mas, assim, é frustrante mesmo. Eu sou muito fã do Bubba Wallace. Desde a KN eu acompanho ele. É, e me chateou bastante isso aí. Mas, enfim, até onde a gente consegue separar que tem interferência do time ou não para uma truque melhor ou não. Ou se o time, por exemplo, como um crew shift, tipo o Chad Knaus já fez, de trocar mecânicos. Eu não sei qual que é o interesse do Kyle Busch em vencer uma corrida e talvez não ter um piloto campeão como o Horner, né? Mas é aquele negócio, na NASCAR as coisas são muito bem divididas, né? Não se pensa muito em equipe, se pensa em times, né? Então o Kyle Busch foi lá, fez a parte dele, venceu. Surpresa o Jeb Burton, pra mim, né? Ele que foi um cara que fez 7 poles no ano passado, venceu uma prova, né? Tinha números excelentes, terminou em 5º no campeonato. É, esse ano, assim, bons resultados, mas aquém do que ele fez no ano passado, né? O que, enfim, toda a Turner, na verdade, caiu muito de rendimento, né? Hoje ele corre com a truck da Thor, né? Mas, assim, ele não se adaptou muito legal, mas uma boa prova. Acabou tendo um incidente com o Johnny Sauter, né? O Johnny Sauter também agora tá querendo bater até nos companheiros de equipe. É, enfim, foi um... A bolacha em todo mundo. É, foi um erro do Jeb Burton, óbvio, no contato que ele teve com o Johnny Sauter, que foi na volta 150. Foi a última bandeira amarela da prova, né? Na volta 147, na verdade. É, mas, enfim, o Sauter ficou bravo até com razão, mas você pode ver que não foi um toque proposital, né, do Jeb Burton, mas pro Jeb Burton foi muito importante, acabou terminando em segundo. Timothy Peters foi outro que aniquilou um companheiro de equipe nessa corrida, né, só que esse é um cara um pouco mais tranquilo, que é o Germán Quiroga, né, mais uma vez fez uma excelente corrida, o Germán Quiroga, a gente não pode deixar de destacar isso aí. Estratégia diferente, deu certo com 2 pneus apenas, liderou 12 voltas, mas aí na disputa por posição, depois o Timothy Peters acabou tendo um contato com ele. O Timothy Peters forçou um pouco a barra. A gente sabe que ele não é de aliviar muito, como ele já tinha mostrado para o Johnny Sauter lá em Martinsville. Mas, como o Léo citou, excelente trabalho do Peters. É, infelizmente não tem chance de título, mas vem correndo muito bem nessa parte final do campeonato. Tyler Reed, que o Léo mencionou. É um piloto muito agressivo também, um piloto muito rápido, 2 poles em 3 provas, né? Fez pole lá em Talladega e fez pole agora também nessa etapa do Texas. Finalizou em 4º também, vem numa excelente sequência. Precisa ser um pouco mais calmo, provavelmente vai ficar numa truck full time do Brad Keselowski no ano que vem. E é com certeza um candidato ao título. É, precisa pensar mais antes de fazer as coisas, mas ele é agressivo excessivamente, isso aí não é bacana. É, se bem que ele está aprendendo com o Keselowski, que nós vamos falar depois, mas, enfim, né, ele passa mais do limite do que o Keselowski, na minha opinião. O Crafton pode abraçar já, está subindo os convidados dele lá de baixo, já acertou o fato dele, já deve ter matado vários carneiros aí nessa estação de caça que está aberta lá nos Estados Unidos, e vai fazendo o papelzinho dele, e vai ser bicampeão dificilmente, Eu não acredito que ele venha perder. O Ryan Blaney é aquele negócio, na hora da verdade ele dá uma zinabada no negócio. Então, largou em nono, terminou em nono, andou bem, não liderou voltas, mas assim, a corrida é mediana do Ryan Blaney. Tomar cara que faz full time e leva pau de companheiro de equipe, pra mim, é o mesmo caso do Sam Hornet Jr. quando ele perdeu os títulos dele na Nationwide. Porque qualquer um que sentava no 22 batia nele com 12. Até o próprio Ryan Blaney fez isso com ele. Então, assim, é situação que você não pode acontecer. O mesmo eu digo pro Bubba Wallace também. Haley bem destacado, boa prova do Brennan Newberry, melhor dele. O Hornaday Jr. apareceu até bem no final, depois acabou se enroscando com pneus velhos lá, fez uma boa estratégia, segurou bem, gostei desse retorno do Hornaday. Despedida dele das caminhonetes nesse ano, que a intenção dele é voltar ano que vem full time. Provavelmente volte sim, quase certo. Tem mais aqui, acho que só. Aí os destaques negativos, vamos falar de acidentes, né? Primeiro acidente partiu o coração dos torcedores da Truck. Esse aqui eu acredito que tenha 100% de adoradores, né? Que é o Norm Benning, problema de pneu, colocou a Truck 6 no muro. Ele que quase não sofre acidentes, o Norm Benning, apesar de ser um piloto que anda no fim do pelotão, toma voltas todas as corridas e tal. Mas, infelizmente, o pneu estourado, o cara que já não tem muito orçamento, né? Que é querido pelo público, ainda tem o pneu estourado e acaba no muro, é triste, mas enfim. Depois a gente teve uma sequência de duas amarelas por defeito, já estávamos lá na volta 100. E aí na volta 107, a Truck do Bubba Wallace acabou estourando o motor, deixou óleo na pista, pressionado a bandeira amarela. E aí nós tivemos um acidente um pouco maior, que foi ocasionado pelo Taylor Mawson. Eu acho que ele achou que ele conseguiria. A gente até brincou que tinha o Towley, né, que estava envolvido no acidente com a 05, que coitado também, ele foi vítima total. O John Stowley, o Taylor Mawson, achou que dava para passar entre o Towley e o Justin Jennings, como se ele fosse invisível. E aí eles se tocaram, foi um acidente mais forte da prova. Depois a gente teve entre o Burton e o Johnny Sauter. O Burton errou, tocou no Sauter na entrada da reta ali, na saída da 4. Salter foi parar na grama e depois o acidente do Quiroga e do Peters, que acabou botando fim à prova, né? Terminando sob bandeira amarela. Bom, da prova acho que foi isso. O campeonato, só para esclarecer aqui como é que ficou, o Matt Creston lidera com 756 pontos. Ele dificilmente vai ser campeão em Phoenix, mas ele pode chegar em Miami na mesma situação do ano passado, só precisando largar. Para ele ser campeão em Phoenix, ele tem que vencer ou chegar em segundo e o Ryan Blaney de 20º para baixo, né? De 23º ali para baixo, que são 23 pontos. Ele precisa fazer um clinch de 49 pontos para sair campeão. Se ele fazer 48, ele precisa largar em Miami para garantir o título. Então o Ryan Blaney vem 23 pontos, o Bubba Wallace vem 43. O Bubba e o Johnny Sauter vem 52 atrás, em quarto. Timothy Peters 76, Timothy Peters não tem chances. Tem até chances matemáticas, mas ele precisaria que o Matt Creston não largasse nessas duas provas, nem largar, e ele precisaria vencer as duas para ele ser campeão. Então é praticamente impossível o título do Timothy Peters. O Johnny Sauter vem 52 pontos, precisa de um milagre. Dois abandonos do Matt Crafton no início da prova, sem chance de volta. E o mesmo vale para o Bubba Wallace, que já vem 43 pontos atrás. O Bubba Wallace precisaria vencer ao menos uma etapa e o Matt Crafton precisaria zerar uma etapa em pontos ou dois abandonos bem cedo. E para o Ryan Blaney ser campeão, precisa de vitória em Phoenix e torcendo para que em Miami o Crafton também chegue pelo menos 24, 25 posições atrás dele. Então, assim, a situação é muito complicada para os quatro pilotos que têm chances matemáticas de título ainda, entendeu? Então, dificilmente o Creston, por tudo que ele já tem feito, né, nesses últimos 2 anos, vai deixar de ser campeão. Então, já Dificilmente ele sai campeão de Phoenix, eu acredito. Mas Phoenix também às vezes costuma embolar as coisas, né? Já aconteceu várias vezes isso. Mas eu não acredito que venha acontecer com o Matt Carson pela segurança com que ele dirige. Só se alguém der nele ou ele tiver problemas mecânicos. Leonardo Gui no campeonato. Se você me... Então, tanto é que o Blaine, ele também não vem fazendo corridas ou que corrida que o Blaine fez. Né? Não vem tão afoito ali para lutar por vitória ou almejar top 5 ali o máximo que puder. Ele vem fazendo corridas bem aquém do Creston, vem ali na mesma balada que ele. Então, assim, eu não vejo o porquê o Creston temer, a não ser, claro, né, o Blaine vem com um truque completamente preparado, assim, um truque acima da média, e o Creston logo nessa corrida tem um problema de motor e abandonar a corrida e não volta mais para a corrida. Aí sim, mas caso contrário, continua assim, não vai ter problemas, ficar tudo normal aí. E, assim, infelizmente pro Delos Jr., pro Johnny Sauter aí, principalmente pro Johnny Sauter, né? Já tá. As coisas estão um pouco mais complicadas ali. Pro Delos Jr. até um pouco mais, já que vamos colocar aí que ele tem uma corrida e meia, o Creston tem uma corrida e meia de vantagem pro Wallace Jr. Então, fica bem complicado tirar isso aí. Tem uma corrida teria que... de vantagem pro The Wallace Jr., né? Ele precisaria largar pro Bubba Wallace ter chances reais de título. Se isso, a gente tem que esquecer que ele tá 20 pontos atrás do Blaney também, né? Então, supondo que o Blaney, o Creston não tenha um problema e não largue, não consiga nem entrar na truck, né? E o Bubba Wallace precisa vencer ou chegar em segundo liderando a volta para empatar com o Matt Carter. E aí ele tem que ter sorte do Ryan Blaney ter algum problema também, que ele precisa. Não, Pedro, mas não dá não, Pedro. Dá, Léo. São 43 pontos, presta atenção. São 43 pontos que o Bubba Wallace tem de diferença. Não, mas então, mas se o, mesmo se o Creston. É, só se ele não largar mesmo, travar as rodas e não sair do lugar. Não, ele não. Porque se ele largar, ele já marcaria aí algo em torno de 10 pontos. Se tiver 36 pontos. 10 pontos, vamos colocar. Exatamente. Então ele precisa não largar e não pode entrar no carro em maneira alguma na hora da corrida. E daí o Bubba Wallace precisa chegar em segundo, liderando pelo menos uma volta. Aí ele empata. E aí eles vão para Miami empatado. Só que a gente tem contado aí que vai depender do resultado do Ryan Blaney também. Porque o Blaney precisaria descontar 23 pontos. E o Bubba Wallace tem que tirar 20 do Ryan Blaney, entendeu? Então o Bubba Wallace não tem só o Matt Creston de rival, ele tem o Ryan Blaney de rival também. São 20 pontos de vantagem que o Blaney tem para ele. Esse que é o grande X da questão, tanto para Bubba Wallace contra Sauter, quanto o Sauter, é que eles têm aí a frente dois, três rivais no caso do Sauter e do Bubba dois, né? Yeah. Então, teoricamente, hoje a briga é Creston e Blaney, eu acho que Bubba Wallace... milagre. Johnny Sauter, dois ou três milagres para ter alguma chance de chegar em Miami brigando. Entre o Blaine e, sim, o Blaine precisa de andar muito e contar com pouca sorte. Maravilha. Mais alguma coisa para complementar? Campeonato? Não. Só para ressaltar aqui, ó, Ron Hornaday segue em décimo no campeonato, tá? Mesmo não tendo feito umas mil largadas. Ele vai pro jantar lá em... Só que o Mason Crosby tá 27 pontos agora, cara. Vamos ver. Talvez deixa eu chegar ainda aqui. O Mason não bater, mas nessa prova ele foi bem. O Hornaday ampliou em um ponto a vantagem, mas o Hornaday não larga nas próximas duas, então ele deve... O Mingo chegou atrás do Hornaday nessa corrida, né? O Mingus deve ir pro jantar, só se ele bater muito cedo lá em cima. Eu não duvido. Também não duvido. Bom, acho que pra Truck Series é isso aí, então. Vamos encerrando esse bloco. Com expectativas lá pra Phoenix. E aí nós voltamos com o bloco da Nationwide e posteriormente da Sprint Cup e o quarto bloco de perguntas e palpites.